Central do Axé. Mandando um e-mail aqui a Eduarda. Alô, Eduarda, obrigado pelo carinho de você, tá bom? Repassa aqui, ó, a gente adora o seu programa aqui na cidade. Obrigado pelo carinho de vocês todos aí que estão ligados com a gente. Obrigado pra você, tá bom? Da Rádio Continental. Abraço pra você, tá bom, Eduardo? E vamos lá, vamos nessa, que tem mais. Tem muito mais pra você. Central do Axé. Tá procurando sarna pra se coçar. Tá procurando sarna pra se coçar. Me leva nesse bar, lá, lá, lá, lá, lá. Me leva nesse bar, lá, lá, lá, lá, lá. E na maré de março ainda vou me lembrar de você. Pra ver qual é, disfarço, mas tô parado na sua como quê. Tá procurando sarna pra se coçar. Tá procurando sarna pra se coçar. Me leva nesse balo, lá, lá, lá, lá, lá. Me leva nesse balo, lá, lá, lá, lá, lá. É luz de primavera, é fogo de verão. Você e eu, quem dera. Amor é a solução. Tá procurando sarna pra se coçar. Tá procurando sarna pra se coçar. Me leva nesse balo, lá, lá, lá, lá, lá. Me leva nesse balo, lá, lá, lá, lá, lá. Primavera é fogo de verão. Você e eu, quem dera. Amor é a solução. Tá procurando sarna pra se gozar. Tá procurando sarna pra se gozar. Me leva nesse balo, lá, lá, lá, lá, lá. Me leva nesse balo, lá, lá, lá, lá, lá. E na maré de março ainda vou me lembrar de você. Pra ver qual é, disfarço, mas tô parado na sua como quê. Tá procurando sarna pra se coçar. Tá procurando sarna pra se coçar. Me leva nesse balo, lá, lá, lá, lá, lá. Me leva nesse balo, lá, lá, lá, lá, lá. É luz de primavera, é fogo de verão. Tá procurando sarna pra se coçar. Me leva nesse balo, lá, lá, lá, lá, lá. Me leva nesse balo, lá, lá, lá, lá, lá. Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Ela ficou esperta, não sai mais de sainha. Guardou a bicicleta e não tapa mais a calcinha. Me mata danadinha, o meu coração dói. Sai de bunda empinada, agarrada no motoboy. Os boletos. Sai mais de

tô te querendo como se quer. Central do Axé. Love. De longe, home, fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De longe, home, fácil, é mole, é lindo. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vai! Vem, neguinha, vem. Se você me ama, vem na minha Fiorino. É a Love Beat, negão, ao vivo, simbora. Acelerinhos.net. Motor 1.6, bebê. Peguei da firma os donos, não sabe que tô curtindo. Corneta tá torando, gravão empurrando tudo. Twitter balanceado, as meninas chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebra tudo. Que é Love Beat, tá chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebra tudo. Que é Love Beat, tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Que lá no fundo tem, tem o acolchonete. De longe, roubo é fácil, é mole, é lindo. Quero me chocar a gata no fundo da Fiorino. De longe, roubo é fácil, é mole, é lindo. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero vai. De longe, roubo é fácil, é mole, é lindo. Quero me jogar a gata no fundo da Fiorino. De longe, roubo é fácil. É mole, tá legal, simbora, balança, simbora, balança o fundo aí. Esse é o sucesso do Brasil, legal. É a Love Beat ao vivo. Simbora, Musa Produções, Musa Produções, arrocha. Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho. Peguei da firma, o sono não sabe que tô curtindo. Corneta tá torando, gravão empurrando tudo. Twitter balanceado e as meninas, vem, vem, vem. E quer dançar, vem pra cá, vem, vem, vem quebra tudo. Quem é o Love Beat, tá chegando junto. Quer dançar, vem pra cá, vem, vem. Quem é o Love Beat, tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Que lá no fundo tem, tem uma lanchonete. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Vem, vem, vem. Te amo de novo, é fácil, é mole. É mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Olha, de longe, roubo é fácil. É mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De longe, roubo é fácil. É mole, é lindo. Eu quero ver, eu quero ver. Vai! Sucesso, hein? É pra todo mundo dançar, hein? Arrocha, mamãe. Arrocha, mamãe. Central do Axé. Fusca, pego seguro e concentrado. Fusca, calor sem ar condicionado. Fusca, não tem computador de bordo, só amor de perereco, a linguiça e dois ovos. No meu carro não tem conforto, neném, só tem prazer. De Rover, colchão lotado no fundo da Fiorino. Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa. É dado, sou eu que faço amor dentro do Fusca. Você saiu de Land Rover, colchão lotado no fundo da Fiorino. Que delícia, hein? Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa. É dado, sou eu que faço amor dentro do Fusca. Fusca, pego seguro e concentrado. Calor sem ar condicionado. Fusca, não tem computador de bordo, só amor de perereco, uma linguiça e dois ovos. Fusca, pego seguro e concentrado. Fusca, calor sem ar condicionado. Fusca, não tem computador de bordo, só amor de perereco, uma linguiça e dois ovos. Vai no swing, negão, vai no swing, da Fiorino. Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa. Retado sou eu que faço amor de tudo Fusca. Saio de Land Rover. Imagine a cena, hein, dentro do Fusca, hein? Vambora! Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa. Retado sou eu que faço amor de tudo Fusca. Pego seguro e concentrado. Calor sem ar-condicionado. Não tem computador de bordo. Só amor de perereco, uma linguiça e dois ovos. Eu pego seguro e concentrado. Calor sem ar-condicionado. Não tem computador de bordo. Só amor de perereco, uma linguiça e dois ovos. Não troco não, mãe. Aqui não tem conforto, hein? É só prazer, amor, carinho e confissão. Encerrando aqui o primeiro bloco de hoje, a gente já abraça todos os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho. Quero registrar aqui o e-mail da minha ouvinte Paloma. Alô Paloma, obrigado pelo carinho de você, tá bom? A Paloma está ouvindo a Rádio Cidade Esperança lá na Paraíba. Obrigado pelo carinho de você, tá bom Paloma? Ela repassa aqui e manda beijos e abraços para os seus pais que estão no centro da cidade acompanhando aqui o Central do Axé. Marlon, Marlon oferecendo música aqui para sua namorada. O Marlon está lá no Rio Grande do Sul, está ouvindo a Rádio Cidade FM. Também vamos abraçando aqui Gustavo, que está ouvindo a Rádio Regional FM. Alô Gustavo, obrigado pelo e-mail, tá bom amigo? Grande Gustavo, abraçando a todos aí do centro da cidade de Santo Cristo, Rio Grande do Sul. Quem mandou o e-mail aqui pra gente foi o Natanael, lá do Rio de Janeiro, lá da Rádio Rocinha. Abraços, hein? Natanael, Natanael, tá ligado aí, ouvindo a Rádio Legal AM em São Paulo. Felipe oferece música aí pra toda a família, no centro da cidade de Boa Vista do Incra, ouvindo a Rádio CBVIFM. Abraço aí para os amigos. Deixa eu registrar aqui mais um e-mail da Cíntia. Cíntia fala que adora o programa. Ela está ouvindo a Rádio Porto Gravatar, lá em Gravatal, Santa Catarina. Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé. Central do Axé Retrô, pra matar saudades. Fazer não sei o que com você. Eu vou já pra fazer não sei o que com você. Mas eu vou já pra fazer não sei o que com você. Eu vou já pra fazer não sei o que com você. Morena, eu tô te esperando já faz um tempinho. Morena, eu tô te esperando já faz um tempinho. Mas eu vou já pra lhe dar não sei o que, ô lelê. Eu vou já pra lhe dar não sei o que, ô lelê. Mas eu vou já pra lhe dar não sei o que, bolelê. Eu vou já pra lhe dar não sei o que, bolelê. E lá e lá lá lá, e lá e eu. E lá e lá lá lá, e lá e eu. E lá e lá lá lá, e lá e eu. E lá e lá lá lá, e lá e eu. Morena, me espera um pouquinho que eu quero um pouquinho. Sei de quê? Morena, me espera um pouquinho que eu quero um pouquinho. Mas eu vou já pra fazer não sei o que com você. Eu vou já pra fazer não sei o que com você. Mas eu vou já pra fazer não sei o que com você. Eu vou já pra fazer não sei o que com você. Morena, eu tô te pedindo, me dá um pouquinho. Não sei de quê. Morena, eu tô te pedindo, me dá um pouquinho. Mas eu vou já pra fazer não sei o que com você. Eu vou já pra fazer não sei o que com você. Mas eu vou já pra fazer não sei o que com você. Eu vou já pra fazer não sei o que com você. E lá e lá lá lá, e lá e eu. E lá e lá lá lá, e lá e eu. E lá e lá lá lá, e lá e eu. E lá e lá lá lá, e lá e eu. Morena, Morena, eu tô te esperando já faz um tempinho. Não sei pra quê. Morena, eu tô te esperando já faz um tempinho. Mas eu vou já pra fazer não sei o que com você. Eu vou já pra fazer não sei o que com você. Mas eu vou já pra fazer não sei o que com você. Eu vou já pra fazer não sei o que com você. E lá e lá lá lá e lá e eu. E lá e lá lá lá e lá e eu. E lá e lá lá lá e lá e eu. E lá e lá lá lá e lá e eu. Central do Axé, fazendo aquela festa no seu rádio todo final de semana. O programa vai ao ar todo final de semana para mais de 200 emissoras de rádio em todo o Brasil. Para você também retransmitir o programa Central do Axé, você pode entrar em contato com o site www.centraldamídia.com. Ou então você, ouvinte, pode mandar o seu e-mail que a gente vai registrar aqui, tá bom? centraldoouvinte@hotmail.com. Abraçando aqui a todos que estão ligados com a gente: Caibara da Silva, Érica, Paulo, Rádio Corumbá, FM Limitada. Abração para todos lá no Mato Grosso do Sul. Mandou e-mail o Alfredo. Obrigado pelo carinho de vocês aí ouvindo. O Alfredo tá lá na cidade de Davinópolis, no estado de Goiás, ouvindo a rádio Paranaíba FM. O José Gonçalves. José Gonçalves fala que tá lá na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. É, adora a Rádio Livre FM e também a programação que está a todo vapor aí. Mande beijos e abraços aí para quem você quiser. Suor, suor e swing. Central do Axé. Se você pudesse compreender que daqui de cima eu tô cantando pra você, todo iluminado, um balão de São João, céu todo estrelado numa noite de verão. Se você soubesse quando eu olho pra você, parece que o tempo tem preguiça de correr. Você não percebe esse amor dentro de mim, mas eu não desisto e a galera canta assim, ó. Você do lado dela, pede pra ela olhar. Me apaixonei por ela, vem ser minha rainha quando a festa terminar, na, na. Você do lado dela, pede pra ela olhar pra mim. Me apaixonei por ela, vem ser minha rainha. Levanta a mão, galera, levanta essa poeira, vai! Cadê eles aí, diz aí? Quem me dera se você pudesse compreender que daqui de cima eu tô cantando pra você, todo iluminado em balão de São João, céu todo estrelado numa noite de verão. Se você soubesse quando eu olho pra você, parece que o tempo tem preguiça de correr. Você não percebe esse amor dentro de mim, mas eu não desisto e a moçada canta assim, ó. Você do lado dela, pede pra ela olhar. Apaixonei por ela, vem ser minha rainha quando a festa terminar, na, na. Você do lado dela, pede pra ela olhar. Me apaixonei por ela, vem ser minha rainha quando a festa. Ó, vou levar você pro paraíso. Me apaixonei por ela, vem ser minha rainha quando a festa terminar, na, na. Você do lado dessa aí, pede pra ela olhar pra mim. Me apaixonei por ela, vem ser minha rainha quando a festa terminar. Central do Axé. Bota no terreiro, a coisa vai rolar. Hoje vai ter festa no seu casuar. Se eu gostar, eu não vou mais voltar. No Ileaiê as coisas se modificam e o povo grita.

Tá maravilhoso! Suor, suor e swing. Central do Axé. E swing Central do Axé. Swing do arquivo de assim. Se quer dançar, vem atrás de mim. Swing do arquivo de assim. Se quer dançar, vem atrás de mim. E o meu coração palpita se te vejo na avenida, a dançar no lindo ará. bem com a vida, vou cantar com alegria, pois melhor coisa não há. E quem dançou? O que dançou no ar que é do bar? A vontade de se tira e não para mais. Quase uma bateu forte, vamos se dançar, pular, sorrir, dançou em sintonia e magia. Oh, e dançou no ar que é do bar, a vontade de se tira e não para mais. Agora sou uma banda forte, vou curtir, dançar, pular, sorrir. Agora vamos dizer que tá gostoso. Tá aqui, tá aqui, tá gostoso. Entra, levanta a poeira. Tá aqui, tá aqui, tá gostoso. Entra, levanta a poeira. Cadê os bolsinhos? É swing. Swing lá que eu tô meio assim. Você quer dançar, vem atrás de mim. Quero ver! É swing do arqueiro que eu vou assim. Diga aí! Quer dançar, vem atrás de mim. Vamos na rua! É swing do arqueiro que eu vou assim. Quero ver! Quer dançar, vem atrás de mim. É swing do arqueiro que eu vou assim. Cadê? Palpita dizer que tá gostoso. Tá aqui, tá aqui, tá gostoso. Essa levanta a poeira. Tá aqui, tá aqui, tá gostoso. Vamos botar o bloquinho de cima. Sai do chão comigo. É swing. Swing do arqueiro que eu vou assim. Você quer dançar, vem atrás de mim. É swing do arqueiro que eu vou assim. Você quer dançar, vem atrás de mim. Simbora, arqueiro! Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Pra quem mora lá no morro, pra quem vive nas encostas, onde o diabo faz fogo, pra onde Deus virou as costas. Pra quem vive na surgina, onde a luz não ilumina, onde a morte começa, onde a vida termina. Esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar. Ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar. Ah, eu não quero ver o dia dessa torre desabar. Quem vive nos escombros, sem luz e sem paixão, sem mel, sem céu, sem sonho, com o coração na mão. Pra quem tá no fim da fila, tá num beco sem saída, tá perdendo a graça, tá ganhando é uma ferida. Esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar. Ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar. Ah, eu não quero ver o dia dessas horas desabar. Quero ouvir. Vai desabar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, vai desabar. quem mora lá no morro, pra quem vive nas encostas, onde o diabo faz fogo, pra onde Deus virou as costas. Pra quem vive nas rotinas, onde a luz não ilumina, onde a morte começa, onde a vida termina. Esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar. Ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar. Ah, eu não quero ver o dia dessa sorra desabar. Final do Central do Axé e a gente se encontra por aqui na rádio que está todo vapor, a rádio que sempre está com você, que se preocupa com a programação, né? Então está de parabéns aí. Todos desta rádio estão de parabéns. Lembre-se, final de semana passa, a vida continua, se beber não dirija, se dirigir não beba, faça sexo seguro, antes de fazer gru gru gru gru, coloque camisinha no seu peru. Muita gente aí no final de semana prepara uma balada pra curtir, né? Uma paquera, vai namorar, vai... muito bom. Marcam também casamentos, datas de noivados. Bom, final de semana acontece e rola de tudo. E o final de semana é aquele dia especial, sábado e domingo, já que o pessoal descansa bastante. Muita gente trabalha também, a gente abraça você que trabalha. Um abraço pra todos. Bom final de semana e a gente se encontra por aqui na sua rádio. Valeu, Central tchau, tchau. Do Axé.